Caner 6224, por cima da Juliette. Autorizado, esquerda, ponta 1. Aluno, Chanel 6224. 5716, no solo aos 03, táxi de via direita, via Alfa, Kilo, parte 3, mantenha minha escuta. Alfa, Kilo, parte 3, na 3.57 na PLS. Confirme Alfa, Yankee Oscar. Sim. Quem está autorizado a continuar o reboque agora, não me escuta até o parte 3, Alfa Yankee Oscar. Iniciando o reboque. Torre Alta 3305, posição 612, já pronto para pushback e acionamento. A meia dúzia está autorizado, chame para o táxi 3305. Correção, aguarde, tem a passagem de uma aeronave aí da Azul que está sendo rebocada, já está passando aí atrás agora. Assim que ela passar, está livre, pushback, chama para o táxi. A gente pode passar de aeronave da Azul, tá livre, pushback, sistema ataque, tá 330. Dragão 01. Ok, ciente, está autorizado a decolagem com proa norte, e aciona seu código padrão, controle hoje a frequência 120.8, informe fora do solo, guardião 01. É de 180 graus com 14 nós, através da direita, livre o pouso pista 10. Livre o pouso 10, tá 3178, obrigado. Salvador, fora do solo, para norte, guardião 01. Sente o guardião 01, prossiga visual, setor norte, chama o controle 120, decimal 8. Controle Salvador, 120, decimal 8, guardião 01. Solo Zona 4, nível direita, táxi via Alfa. Chamante da Juliette, mantém minha escuta. Alfa, mais a Juliette, mantém sua escuta. Tá 3-1-2-7-2. Salvador, que é o azul, Alfa, aqui, Alfa, informando que tem reboque aqui, ó, o PAT 3. Bom dia. Ok, excelente, obrigado. Toyota 3305, está com 152 a bordo, autonomia 3 horas e 20, alterna Natal, pronto para o táxi. Autorizado, via pátio Índia até o ponto de espera, chama pronto para decolagem, 3305. Via pátio Índia, ponto de espera, chama pronto para decolagem, está 3305. Autorizado ingresso à esquerda para a área remota, 3178. Esquerda remota, 3178. Confirma a posição remota no 4? Afirmativo. Prossiga. Autorização para Aracaju. Que Aracaju, nível 190, confirma. Afirmativo. Que vai de copo, só um minuto. Guardião 01. Na escuta. Acionou a idente. Ah, detalhe não. Não sou compreendido. Acionou a idente. Eu acionei não acionei. 10, pronto. Autorizado, linhagem de decolar, vento 180 graus, 15 nós, 3305. Além da cola pista 10, tá 3305. Temeador 24 agora, cópia? Autorizado, Aracaju 190 nível, via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jama e depois voa Aracaju. Aciona 5020, controle frequência 120, decimal 8. 20, compara plano 190 para Aracaju, Golf 677. Nível 190, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jama, Aracaju, transforma 5020. E o controle 120, foi puxa, né? Correto, chama fracionamento. .305, decola os 24, controle 208. 208, tá 3305. Europa Zil 8, Fora Salva do Glão. É, Diego, Rangero, Pátria e Fora. Ok, your estimated time for takeoff is almost due, ok? Do you have an estimate to push back and start? Yeah, I think in 1 minute because we had some problem with the one cargo door. I think they are gonna fix in 1 minute. Okay, if it goes more than 5 minutes, you should make a delay message, okay, in order to your plane not to run out the authorization. Okay. Okay, thank you. Ready push Europa, Cherry 4. Okay, you're clear to push and to start or for the taxi? We call you back, taxi Europa, Cherry 4. A5, autorizado Romeo Fox 098. Voa Romeo Fox 098, Santa 3305. Chama a torre 11895. 11895, Guardião 01. Boa noite, Patrão de Salvador, Oceané 62, 12, cruza 190 até 150, informação alta. Lá de João com o campo, partida aqui de Paris, recebe o pouso no Partido Graeme. Grado, chame no solo do Graé, o vento 180 graus, 159. Salvador, Guardião 01, no final, Pátio do Brasil. Sente, forma no solo, vento 180 graus, 159, Guardião 01. 180, mundo, Guardião 01. Guardião, seu solo 3-2, frequência livre. TAM 3305, chame Centro Recife, 12685. 2605, TAM 3305. Seu holding short, I'm running 10, report ready for takeoff. Abram 1, India, holding point 10, we call you back, ready. Hello.